Bem-vindos ao primeiro AlterCast, o podcast spin-off do Metal Gear Clube. Eu sou o Fernando, administrador Raiden, e eu tô aqui com... Daniel, administrador Snake Fisher. E a Bárbara, administradora Quiet. Muito bom, pessoal. Então, hoje a gente vai... Primeiramente, né, vamos começar explicando o que é isso que tu tá escutando agora. Por que que não é o Metal Gear Clube Cast? Cadê o Anderson? Por que tem tantas poucas pessoas? Então, é o seguinte... Cadê o Juan? Cadê o Tantas Gabriel? poucas pessoas. Tantas poucas... 3 pessoas só no meu podcast. Então, o AlterCast, ele tem o intuito de ser um spin-off, que nem eu disse na abertura, do Metal Gear Clube Cast, que é um pouquinho menor, e eu vou trabalhar muito forte para que isso lance toda semana, sabe? Então a gente vai falar hoje do launch trailer do Metal Gear, a gente vai comentar, a gente vai falar um pouco sobre o nosso hype que a gente tá pro jogo, nossas expectativas, e futuramente nas próximas semanas a gente vai comentando o jogo sem ter que gastar um Metal Gear Clube Cast para poder botar ele para outros assuntos. Então, vamos começar? Vamos. Agora, começando com o trailer, o que foi a coisa que mais, tipo, chamou a atenção de vocês no início? A música da Quiet, o tema da Quiet, né? A Stephanie Justin cantando aquela mesma parte que tava no trailer da E3 2013, aquele trailer lá de Exato. 9 minutos. Só que aquele começo lá foi cantado pela Dana Burke, né? Mas dessa vez a gente ouve a Stephanie Justin cantando. E, cara, a voz dela é linda, cara. Ela é linda, a voz dela é linda, tudo é lindo, cara. O trailer é lindo, o Kojima é lindo. Tudo lindo, lindo demais. O gráfico do jogo tá lindo também, né? Tá lindo. Acho que a coisa que mais me chamou atenção no início é que ele começa com cenas do Ground Zero, sabe? E é um jogo que eu não aguento mais ver. Então, tipo, eu fiquei um pouco letal ali logo no início. Mas depois que apareceu aquele Big Boss rastejando, assim, sabe? E daí do nada começou a vir aquela neve. E o Big Boss virou o Solid Snake do PlayStation 1. E cara, eu dei um sorriso naquela hora, sabe? Foi muito bonita a transiçãozinha que deu, sabe? E, poxa, dá pra ver logo no início que a gente vai, tipo, passar por uma viagem por todos os Metal Gears e que é basicamente uma viagem pela nossa vida, sabe? Cara, eu achei lindo, cara. Muito maravilhoso. Foda mesmo. E você, Bárbara, o que você achou? Então, achei assim. Tipo, nossa, eu vendo assim as cenas dos outros Metal Gears e com aquilo na cabeça de que esse vai ser o último, eu comecei a chorar muito, muito, muito, muito. Depois que eu comecei a ver mais vezes, assim. E. Nossa, começar a lembrar, assim, das coisas que eu passei com os Metal Gears. Nossa. Foi, e a música da Quiet tocando no fundo. Foi, acho, nossa, foi o trailer que eu mais emocionei. De todos os trailers. O que eu achei legal, assim, que pelo menos para mim eu percebi isso, é que essa música da Quiet, Theme, nesse trailer funcionou mais ou menos como tipo, se colocasse a The Best Is Yet to Come aqui no do primeiro Metal Gear aqui. Foi tipo uma música. Essa música da Quiet foi muito emblemática, assim, muito tocante. Ela é mais lenta, ela é mais emoção, assim. E combinou totalmente com o tom do trailer, né? Que é mostrando toda a transição, a história do jogo, mostrando todos os Metal Gears. As lembranças também, né? As lembranças desde do primeiro Metal Gear. Pra quem jogou desde o primeiro, acompanhou lá quando só tinha o Metal Gear Solid no PlayStation 1 e veio jogando todos desde aquela época. Nossa, muito emocionante. É realmente muito emocionante, cara. É uma coisa que eu percebi, que ó, pode ser uma viagem da minha cabeça também, mas nas letras dessa música, tipo, eu não sei sobre o personagem da Quiet porque eu não joguei o jogo ainda. Mas eu meio que senti uma mensagem do próprio Kojima ali, sabe? Talvez ele tenha colocado essa música porque a letra diz um pouco sobre o que ele quer falar pra gente, sabe? Inclusive tem uma parte da música que fala que ela, né, Stephen Gibson, que tá cantando, ela quer dar memórias para você, sabe? E eu senti que o Kojima tava, tipo, falando com todos os fãs de Metal Gear e que ele tava muito feliz por ter, tipo, dado todos esses jogos e dado todas essas memórias. Porque eu aprendi, tipo, com Metal Gear que memórias e as coisas que a gente passa pra frente são o que importam na vida, sabe? Então, é uma coisa muito bonita, sabe? Foi ele que escreveu essa música? Olha, não sei, mas. Não, quem escreveu foi o Ludwig Forssell. Aparece no finalzinho do trailer. É uma música realmente, tipo, muito bonita, sabe? Após a música chegar mais ou menos na metade, começa aquela cena que a gente já viu antes do Snake andando naquele corredor da Damage Dogs, que tá toda destruída. E tem uma coisa diferente lá, sabe? Tu vê que o Snake ele tá sem o estilhaço, e ele tá com a bandana, e ele tá com a Snake and Suit do Metal Gear Solid 3, se eu não me engano. É verdade isso? Então, provavelmente, Sim. eu não acho que eles adicionaram aquela Snake and Suit do Metal Gear Solid 3 só pelo fato de estar ali no game, assim, no... pra fazer tipo uma homenagem, acho que na verdade ela vai estar no jogo mesmo. E isso é muito bom saber que tá no jogo, porque vai ser muito nostálgico colocar a bandana e colocar aquela Snake and Suit, né? Vai mesmo. E cara, essa parte me chamou muita atenção mesmo, e acho que chamou a atenção de todo mundo, porque mostra a transição de todos as versões do Big Boss, né? Do Metal Gear Solid 3. Aí, no Metal Gear Solid 3, o fundo lá tem umas pétalas, assim, fazendo tipo uma menção a The Boss. Exato. Aí ele troca a farda para aquela farda militar. Com uma borboleta do Peace Walker. Passa as borboletas do Peace Walker, que também são uma referência a The Boss. Depois ele troca, né, pro Ground Zeroes e depois pro Phantom Pain e depois ele queimado lá que teve gente que aparece tipo meio que a caveira dele assim, né? É. E teve gente que disse que é uma referência à parte do Metal Gear lá de MSX, onde ele é queimado, né, pelo Solid Snake. E Não, então, muito loucos. porque essa caveira, ela lembra a do caveira do Alter Heaven. Também, É verdade. igual a caveira do Alter Heaven. Então, Simboliza são um vilão realmente aquilo. todas as fases dele, ilustrando realmente a transição dele do herói pro vilão. Sim. E o Então, é que o que é cara aquele do. Skullface ali no final? É, eu É também uma. queria saber. Talvez seja uma representação que. Dizendo, tipo, ah, o Big Boss pode estar se tornando o que ele está combatendo, né? Que no caso é o Skullface. É. Pode ser, realmente. Mas não faz Bem sentido. interessante. Mas eu não acho que seja alguma coisa assim mais mirabolante, além do que, tipo, um mero simbolismo, assim, do trailer. Ou Olha. também pode significar também que a facecam voltou e você pode usar a facecam do Skullface. Skullface. Batendo com uma Metal Nossa. Gear nele. Exato. Se fosse um trailer da Konami, até acreditava, mas como é do Kojima, não. É verdade. Depois dessa partezinha, a gente volta para aquela cena da ST-84, onde José que tá fugindo dela, e provavelmente é o Liquid que tá pilotando, ou o Eli, e ela fica presa nas pedras, né, nas rochas. E o Sim. Snake ele fica olhando para ela, e daí ela olha para ele, sabe? Dá pra ver pelo aquele visor vermelho, e ela fica em pé, sabe? Isso é uma coisa que muitas pessoas viram no, nas fotos do guia que vazou, mas a gente tinha visto só na foto, sabe? Que, tipo, quem viu o spoiler. Ver ela se mexendo com o Psycho Mantis em cima dela, isso que é interessante também, é tão legal, porque, tipo, cara, é como se fosse um mecha muito louco de anime, sabe? E, tipo, tu vai ter que lutar contra isso, Exato. sabe? É muito bacana. Eu achei muito cinematográfica essa cena e muito estilo Kojima mesmo, cara, porque observa que quando o Metal Gear fica preso entre as rochas, ele meio que para de se mexer e tipo encara o Big Boss assim como se fosse um monstro gigante querendo devorar o Big Boss assim, tipo matar ele. E tem aquela tensão, tipo, uma troca de olhares, assim, entre o Metal Gear e o Big Boss, e toca uma música, assim, tipo, muito amedrontadora, sabe? Tipo, uma música no estilo, assim, nossa, o monstro está solto agora, né? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? E logo depois ele se ergue pra passar por aquela parte que ele não tava conseguindo, agachado, né? Ele se ergue, todo imponente. E cara, aí que você percebe que, pô, cara, eu vou ter que impedir isso de alguma forma, entendeu? E inclusive nessa parte toca a música que toca quando ele começa a andar, eu acho é a mesma, tem a mesma melodia que toca no fim do trailer da Quiet, aquela cutscene da Quiet que lançou há tempos atrás. Ah, eu percebi isso. Então eu acho que esse vai ser o tema da, o tema principal do Metal Gear, do robô Metal Gear, sabe? Toda vez que o Metal Gear aparecer, tipo, toca esse tema, entendeu? E eu achei muito legal esse tema e ficou muito na minha cabeça e muito, muito show mesmo. Todas as músicas do jogo estão muito massas, né, cara? Eu tava assistindo, um pouco off-topic isso, eu tava assistindo aquelas gameplays do Greg Miller. Ele fez uma gameplay de A Hero's Way, que é aquela missão que a gente já cansou de ver em várias demos. Uhum. E, nossa, cara, eu prestei atenção um pouco naquelas músicas que a gente tinha, que nem aquelas do Ground Zero, sabe? Quando alguém tá, tipo, te olhando e tá quase te vendo, e daí dá uma musiquinha, sabe? Uhum. E essas musiquinhas agora, esses sonzinhos, esses efeitos, eles estão muito massa no Phantom Pain, sabe? Tipo, tá tudo muito legal. A música de suspense quando tá, tipo, no Evasion ou no Caution, porque agora não tem mais estado de alerta, né? Mas uhum. tu consegue sentir que tu tá, porque a música diz isso pra ti, sabe? Então, é uma coisa, tipo, extraordinária. A música desse jogo tá incrível, cara. Tá incrível. Sim, tá chamando muita atenção, porque no Ground Zeroes eu achei meio ausente a música. Não ausente, mas fraca, sabe? Nada a nível Herr Gregson Williams que nós vimos nos outros jogos. E aqui ela tá parecendo que, tipo, tá super aparecendo, sabe? Pra te dar um olá. Então, tá muito... É assim que eu gosto de ver, cara. E três compositores, cara, pela primeira vez na série. Antigamente só tinha um, né? Que era... No primeiro Metal Gear tinha o Kazuki Muraoka. Aí, no segundo em diante, foi o Herr Gregson Williams, sendo que o Kazuki Muraoka ficou só como produtor, né? Ele... Das trilhas, dos sons do jogo. E agora tem três, tem o Ludwig Forssell, o Justin Burnett e o Herr Gregson Williams fazendo a trilha, cara. E tá sendo muito legal ver o trabalho deles, porque é show, cara. Tá muito legal mesmo. Mas a trilha desse jogo é bem maior. Então acho que é por isso que tem os três. Tem muito eu tempo de jogo. Eu ouvi dizer que são, tipo, 50 faixas originais. Nossa. É muito, muita faixa. Combina com a escala do jogo, né? Que é gigante. É, The Ultimate Metal Gear. Ultimate Scale, a última escala. É o máximo que a gente vai ter e é o último. E cara, as mensagens finais ali que dá no trailer, tipo, a última emoção, o último Metal Gear, tipo... Não, na verdade ele termina com o último Metal Gear, né? E quando aparece esse letreiro, você fala, putz, cara, é o Kojima dizendo adeus, cara. É mesmo. Porque ele é um simbolismo, sabe? Porque realmente, é o último Metal Gear no sentido de que o robô pode ser o mais sofisticado, assim, de todos os Metal Gears que apareceu até agora. Mas também o outro lado da moeda que pode significar o adeus do Kojima à série, né? Essa frase. Isso é bem triste. Tipo, o ápice da série que chega ao fim. Sim. De zero a ômega. É. O que será que ele quer dizer com zero a ômega, hein? Olha. O trailer começou com Ground Zeroes. E ele terminou mostrando o Phantom Pain. Então, tipo assim, sei lá, tipo, foi o que passou na minha cabeça. Do zero, foi o Ground Zeroes, ao ômega, que seria o final, que seria o Phantom Pain. Sim, seria uma ótima interpretação. Eu acho que, como ele mostra o Ground Zeroes no início, né, do trailer. Mas ele também dá um gancho pro primeiro Metal Gear. Então eu acho que é uma brincadeira com o personagem Zero, com o campo Ômega, que foram, todos, são coisas importantes na série, mas também mostra de como que aquilo começou há tanto tempo atrás, de uma forma, tipo, tão humilde naquela época. E agora ela tá tão grande. E ela tá, tipo, tão foda. E E esse é o final, sabe? E, tipo, todo mundo tem que comprar esse jogo, é isso que ele quer dizer, sabe? Cara, eu só acho que vai ser incrível lutar contra esse Metal Gear, cara. Nossa, eu senti medo desse Metal Gear pela primeira vez, porque assim, quando a gente jogou o primeiro Metal Gear Solid de PlayStation 1, a gente sentiu medo quando foi lutar contra o Metal Gear. Eu, pelo menos, senti. E depois que a gente lutou, derrotou ele, aí foi jogando os outros jogos e lutando contra outros robôs gigantes, ficou meio que tipo, ah, legal, Metal Gear, vou derrotar ele, né? Não tinha É, mais você fica animado. Você fica animado, não tinha mais um medo. E dessa vez eu senti esse medo, porque esse Metal Gear é diferente de todos os outros, cara. Ele é humanoide, entendeu? E ele tem aquele chicote, assim, que muito foda, que ninguém sabe direito o que que é ainda. Só sabe que, tipo, quando ele bate no chão, assim, sobe aquelas pedras que até apareceu também no trailer do Eligia lá. É, ele fugindo de carro, né? É, Daquelas dessas pedras. pedras Agora a gente bizarras. finalmente descobriu o que que é, né? Então Essas ela pedras vai que te estavam perseguir, seguindo. essa Metal Gear. Ela tem que ser uma coisa rápida também, né? Cara, imagine que louco se fosse também uma coisa no estilo do Nemesis do Resident Evil 3, se esse Metal Gear ficasse te seguindo e você não pudesse lutar com ele até um certo ponto do jogo. Seria bem legal. Mas eu acho que isso já vai acontecer com os Skulls também. É, então, cara, eu tô muito ansioso pra esse Eu Metal também, Gear. né? Isso me lembrou um pôster do Resident Evil 3, na época que ele lançou, que era, o pôster dizia em letras normais, né? É No Fear, tipo, sem medo. E com sangue, eles adicionaram um K e um W. No Fear, conheça o medo, sabe? E é isso que eu tô sentindo nessa Metal Gear. Tu tá, tipo, conhecendo o teu pior inimigo, sabe? A Metal Gear mais foda, a Metal Gear mais difícil, a mais imponente. E no último Metal Gear, no jogo que, tipo, que tem mais tempo de gameplay, que tá ganhando as melhores notas, e que tem tudo pra ser o ápice, o grandioso Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Gosto, cara. Game of the Year, Game of the Year. Aê, Olha que eu tenho minhas dúvidas. Por causa do Cara. Fallout. Nossa, Peraí, quem falou isso? deixa eu ali na página te banir ali rapidão, já volto. Não, mas tem muita gente que gosta de Fallout. Eu aposto que vai ter. Se a gente falar que vai ser o Game of the Year aqui, aposto que alguém vai comentar ali depois que, ai, o Fallout foi muito bom. Esse ano teve Bloodborne também, não teve? Teve. Então, uau, Bloodborne foi Game of the Year. Mesmo eu não ligando a mínima pra Bloodborne, sabe? Mas, tipo, tem gente que gosta, sabe? E tem que respeitar a opinião de quem mais gosta. A não ser que esse Metal Gear ele consiga atingir o mainstream de uma forma assim, ó, tipo, quase impossível. Eu acho que não vai ser o Game of the Year. Pra gente vai ser o nosso Game of the Year, nosso Game of the Decade, nosso Game of the Infinite, sabe? Mas é, vai ser difícil, sabe? Até porque tem o Fallout, tem o Witcher, tem Bloodborne, tem um monte de jogo que lançou esse ano. Verdade. E no final do trailer aparece lá o elo perdido que completa a saga, cara. Isso é louco. Poxa! Então, isso provavelmente, então, baseado nessa frase, Vai ter MSX. o The Phantom Pain vai ligar a história aos jogos do MSX. Então, cara, tipo, a gente já imaginava que isso ia acontecer, mas ter essa certeza que é legal, entendeu? É muito. Nossa, é satisfatório, sabe? Acho que Então. isso, mais satisfatório que isso só se o Phantom Pain fizesse o remake dos jogos de MSX, sabe? Que é uma coisa que Ah, é. já tá impossível da gente pensar. Eu gostava de sonhar antigamente, mas agora não dá mais pra sonhar, tá? Nossa, se isso acontecesse, eu ia ficar tipo o Gecko lá do Metal Gear Solid 4. Quando você atira nele, ele tá quase morrendo, fica esperneando no chão assim. Ele fica. Aí bate o pé. Pá, pá. Não, e o final do trailer encerrou com chave de ouro, assim, aquela música, tipo, quase no piano, assim, não sei explicar. É uma música. É a mesma música lá do tema do Metal Gear que eu falei, né? Tema do Metal Gear entre aspas, que a gente ainda não sabe se é o tema mesmo. Pois é. Mas assim, toca uma versão assim, meio que piano, assim, e todo mundo caminhando pra tela. Aí mostra o Rui, mostra o Cass, o Big Boss, mostra o The Dog, mostra a Quiet. Mostra o Eli. Inclusive mostra o Eli no fundo, Isso cara. é louco. Oh, eu sempre soube que ele ia vir pra Mother Base, sabe? Traduzindo, ele vai vir pra Mother Base e talvez, quem sabe, se Gente. até um Buddy, não sei. Não Isso sei. eu acho um pouco mais improvável, mas se ele vai vir pra Mother Base, ele vai ter alguma serventia na Mother Ele vai Base. ser tipo Chico 2, sabe? Tanto o Eli, quanto o Psycho Mantis, quanto todos os bosses do 1, do Solid 1, eles têm que ir pra Mother Base do Big Boss, porque no 1 eles falam que todos eles eram seguranças do Big Boss. Uhum. Então, tipo assim, tanto o Eli quanto o Psycho Mantis, eles podem começar como inimigos, alguma coisa assim, mas depois eles vão ter que ir pra Mother Base dele. É, todos eles têm uma ligação com o Big Boss, né? Todos os... quem tem aquela teoria que estão falando, né? Que vai ter todos os caras da Foxhound, que são os Sons of Big Boss, né? Então, eu não me... olha, eu não vou ficar surpreso se quando for jogar essa cena e a câmera, tipo, for um pouquinho pro lado e aparecer o Psycho Mantis, sabe? Tipo... Nossa. Porque ia ser bem legal, sabe? E é bem provável. Pois é, então. Então, pra não ficar muito grande aqui, acho que é melhor a gente ir encerrando já, né? Exatamente! Obrigado! Considerações finais? De alguém? De vocês? Hype? Como está o hype de vocês? Nossa, o meu hype, ele tá tipo mais de 8 mil, sabe? Aquele V has come to... Nossa, aquilo lá foi o suficiente pra, tipo, pro meu coração começar a bater rápido e, nossa... Vem logo, sabe? Eu olho pro relógio toda hora, ver que horas são, ver que hora, quanto tempo falta, quantas horas falta, quantos minutos falta. E eu tenho que jogar esse jogo, sabe? Esse jogo, tinha assim, jogo mais importante de anos, sabe? Sim. Estamos contando nos dedos. Olha, sobre o meu hype, assim, eu prefiro nem pensar muito, porque eu começo a ficar realmente desesperada, querendo esse jogo. E eu já... tô pensando assim no meu setembro, que vai ser o mês que eu vou sair de perto da humanidade, assim, vou ficar trancada no meu quarto, queimando o meu PS4, jogando aquilo sem parar. Eu também fiz vários planos pra poder ficar jogando, sabe? Tipo, tá difícil arranjar tempo pra jogar esse jogo, sabe? Porque eu realmente não quero, tipo, quando esse jogo lançar eu não vou querer fazer mais nada, sabe? Adeus, Metal Gear Club, sabe? Tipo assim, exatamente. Setembro é meu mês de prova e tá várias provas marcadas. Eu tô tipo assim, foda-se, eu quero jogar essa bosta desse Metal Gear. Não é tão importante assim quanto o Metal Gear, né? Cara, nada na vida é tão importante quanto o Metal Gear. Principalmente esse Metal Gear, cara. Olha o que esse trailer disse pra gente, pô. Ele disse que vai ser a maior coisa das nossas vidas, basicamente, sabe? Pois é, cara. Muita ansiedade, muito hype. O hype train já chegou e todo mundo tá entrando a bordo, cara. Olha, eu tô nesse hype train, acho que quer desde dizer, na 2013. Verdade, na verdade, ele já chegou, já saiu, já todo mundo tá dentro e não vê a hora de sair do trem, né? A gente quer chegar no nosso destino, né? Nosso destino tá perto, faltam poucos dias. Todos vocês que estão escutando e com a gente, eu sei que vocês também estão na aflição, vocês estão na ansiedade. Eu vejo vocês conversando ali no grupo do WhatsApp, vejo vocês comentando na página, comentando no grupo, postando todo dia que estão no hype. E, gente, calma, tá quase lá. Tá quase, eu quase consigo postar. Só mais um postar. Pouquinho, terça-feira agora já lança já. Terça-feira, tá quase lá, gente, terça. Meia-noite, quem já tem a versão digital já pode jogar. Então beleza, vamos encerrar que já tá muito longo esse papo. Cara. Vamos encerrar, galera, o que eu posso dizer pra vocês? Obrigado por escutar, obrigado pela presença de ti, Daniel, e de ti, Bárbara, e obrigado pra todos vocês que curtiram a página, a gente tá quase chegando a 2000, eu datei o cast agora, mas muito obrigado se a página passar de 2000, e se não fossem por vocês, a gente não estaria aqui fazendo isso, sabe? Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Beijo no coração. Beijo. Ah, e gente, não pode esquecer que, assim, quando vocês terminarem de ouvir, coloca lá, comenta lá um feedback, que a gente quer saber o que você está pensando desse novo formato. Se é bom para você, se não é, o que você acha que pode mudar, o que você acha que ficou bom. Porque, realmente, a gente precisa desse feedback, que a gente procura melhorar sempre para vocês. Isso mesmo. E lembrando que esse podcast, ele vai continuar junto do Metal Gear Clube Cast. Nós somos um podcast diferente e o intuito dele é trazer conteúdo toda semana pra vocês. Então, O Metal Gear Clube Podcast é uma coisa mais, assim, sem cronograma definido, né? É um podcast grande e gostoso. Peludo, suado. Sem cronograma definido, então ele é um podcast melhor trabalhado. Esse daqui, ele é mais, assim, mais cru, assim, justamente pra sair mais rápido. É. Então, é isso, né? Obrigado, de novo. Obrigada por escutar. E... Valeu, falou! Valeu, falou!